passando Sierra Vitor 366, gol no 602, visual com 10. Gol 1 no 602, completa o final do procedimento RNAV, chama agora a torre 118, decimal 612. 6862, gol no 602, boa. Boa. Então 3894, reduz a velocidade 1880 nós, desça para 2000 pés, permanece altímetro no 0 no 3. Autorizado a final do procedimento LS Expedition Glide, reporte que é estabilizado no curso do localizador. A seguir tráfego na aproximação 9 milhas, Boeing 737. Até 2000 pés, reduzindo 180, vai interceptar o ILS sem o glide, vai reportar estabilizado 3894, ciente do tráfego. O Serra Vitor 372, aguardando informação de pista livre, o vento é 1 no 30 graus, 1 no 0 nós, e ajuste 1 no 0 no 3013. É, aguardando a liberação de pista, informará passando o 3, o Serra Vitor 367, boa no 602. Bravo X Solo 53, confirma estacionamento. Pátio 3. Pátio 3. Prossegue até o pátio 3, táxi livre. Oscar Bravo Eco. Gente, prossegue até o 3, você escuta táxi autorizado, Oscar Bravo Eco. 602, check-trem livre pouso, 130 graus, 109. Livre pouso, baixado travado, passando do 36372 agora. Curso 13.6 do externo, tem o Campo à Vista, 3894. 3894, completa final do procedimento LS X-Way, tem o glide, reduza para a velocidade de aproximação, torre 118, decimal 62. Já reduzindo, 18.6, obrigado até. Tá. Oi Salvador, boa noite, 3894 da TAM, final do ILS, sem glide, baixa travada. 3894, continua a aproximação, aguarda a pista livre, 130 graus com 10 nós, ajuste 1013. Aguarda, 94. Torre Salvador, Gonon 602, livrou. 602, chama o solo, 219, boa noite. 219, boa. 602, não se escuta. 602, boa, táxi em frente, Alfa, Alfa, reporte para ingresso na Índia, 1602. Alfa, reporte para ingresso na Índia, Gonon 602. Solo, gol 1764, pushback, acionamento, posição 8. Ok, coordene com a equipe de solo, vai passar o aerobase a cauda, que iniciará o táxi ao ponto de espera do 1-0, após o mesmo execute o push informe táxi no 764. Ok, após a voz, coordenando com o pessoal de solo, vai iniciar o gol 1764, reporta o táxi. Táxi 8002, tem táxi autorizado, reporte para ingresso na Taxi Alfa. Reportará ingresso Alfa, o T 8002. 1602, táxi direto em frente, segunda esquerda, interseção Índia, portão 01, 1602. Direto em frente, segunda esquerda, posição 1, 1602. 8002, com o POB e autonomia? 167, Guarulhos, 4 horas. Ponto de espera, chame torre 11830, o da 8002. Autorizar o táxi via Juliette Alfa, ponto de espera, torre 1830, boa noite. Juliette Alfa, ponto de espera, 10, torre 1830 ou 186? 186, desculpe, 186. 186, obrigado. Solo, boa noite, 3894 da Telebrô. 3894, boa noite, táxi em frente, Alfa Juliette, portão número 5, 3894. Alfa Juliette pro 5. Salvador, o 3897. 3897, prossiga. Ok, sente na screen. Quando tiver autorização, estamos prontos na escuta. 3897. Sente, 34 Guarulhos, aguarde cópia. Fala, gol 9601, tá com a X-Ray, 360 Galeão. 9601, Galeão, será coordenado. Nível de voo 360, prepare da aerobase, aguarde cópia. Guardando, obrigado. Salvador, então, 8002, próximo ponto de espera, 10, pronto. Altímetro em Salvador, 1003. Procedimento é LS X-Ray sem o glide. Obrigado, 3003, X-Ray. Controle Salvador, o TAM 3560 vai cruzar 150 para 1020 na sessão. TAM 3560, acione identificação, desça e mantenha o nível de voo 050 na chegada à mão. 050 na mão. Salvador, gol 273, boa noite. Boa noite, gol 273, aciona identificação, desça e mantém o nível de voo 0620, a chegada é bom. Positivo a intenção, RNF da 10. Piada solicitação, prossegue na chegada bom, está aguardando o GPS, 1-0, gol 273. reto, baixando até o 060, o 273. Um, dois, três, qual é a velocidade? Ou 1273, velocidade indicada? É 3560, velocidade indicada? Tá mantendo 260. Mete. 1273, velocidade indicada? 273 mais. Sente. Controle Salvador, boa noite, TAM 8002, na cruzada 2000 na DAEL. TAM 8002, contato radar na decolagem, sub mantenha 3620, saída DAEL BLAST. 360, possibilidade de voar BLAST, está presente? Presente, está autorizado voar DAEL. Direto DAEL, TAM 8002. TAM 3560, voe na proa de toque. 3560, número 2 para aproximação. Vá toque 3560. Gol 1273, inicie redução para 2109, número 3 para aproximação. Bom, sendo o número 1273, não chegou nada. 1273, inicie redução para 2109, número 3 para aproximação, Salvador. Reduzindo para 2109, gol 1273. Minha 708, autorizado 2000 pés, informe estabilizado no localizador. 2000 vai reportar a web 6708. Dois, pequeno desvio da direita para evitar formações. Gente, então 8002. Autorizado decolagem, 120 graus, 10 metros. Iniciando 764. TAM 3897, está pronto para copiar? Está pronto para cópia, TAM 3897. Autorizado Guarulhos 340, Aperuísque 50. Decola da 1-0 com curva direita, saída da EL, transição de NER. Frequência do controle 11935. A torre em 118, meia dúzia. Seu transponder 5535, TAM 3897. Autorizado Guarulhos, nível 340, via Aperuísque 50. Decola da pistão no 0, curva direita da Eldiner. Controle 119, decimal 35, torre 118, decimal 60. Transponder 5535, TAM 3897. Sua reta informe pronto para posicionamento. Formará a posição é número 2, TAM 3897. Obrigado. Voo no 101, pronto, cópia. O ajuste é 1013 ou 1016? 1013, não 013. A rota até o 1014 até Toquim, após a operação 317, decola da pista 10 com curva direita, saída da EL Transição Blast. Frequência do controle em 119.35 e a torre em 118.612. Seu transponder 5533, gol no 601. 6360 autorizado, via Perzulu 14 até Toquinha, após Upper Alpha 317. Decola da 10 com curva direita, saída da Elblef. Controle Salvador 1935, 186 torre, aciona 5533, gol no 601. Só um pronto para posicionamento no 601. Toma, obrigado. Nada. 861, obrigado, bom dia. 1273, subvetoração para o sequenciamento, curva agora à direita na Pura 230, limite é o curso do localizador, 1273. Gente, cruzando à direita, Pura 230, a intenção é o executar o R na rapidez 10, 1273. Como anteriormente foi informado, o controle está ciente da solicitação, inicialmente está sendo vetorado para o sequenciamento, aguardando o RNAV da 10. Ah, ciente, 1273. Pode pro agora o 764? Mantenha a minha escuta ainda no perfil, o Gono 764. Certo. Gono 273 é autorizado a descida para 4 mil pés. O altímetro 1013, Gono 273. 273 desce para 4 mil pés, o ajuste 1013. 4 mil pés, Gono 273. Desça para 2.500 pés, está autorizado o RNAV da 10. 2.507. 1764 está autorizado para o de Ofito. O Ofito, 1764. Então, 8002, cruza 1.030. Chame agora Recife, 1288, alterno 2.064. 288, 2.064, boa noite, bom final de semana. Obrigado, Pouso, na 1.0. Gono 23, mais uma ligação na Pura de Serra Vitor 368. Serra Vitor 368, no gol 1273. Chame agora Recife em 1288, alternativa 1264. 2-3-2-6-4, 7-4. Faz o 3-6-8, gol 1-2-7-3, faz o inicial procedimento. Positivo, após o 368, voa na produção Vitor 366, em descida para 2.500 pés, altímetro no 0 no 3. Antes, autorizado para o atendimento, 2.500 pés, vou na 273. F08, solou os 12, direito no 2.009. Direito 2.009, 6708. Sol Salvador, boa noite, Gabi 6708, direito, voa direito, ela se escuta. F708, táxi em frente, Alfa Juliette, portão 4. Alfa Juliette, portão 4, 6708. Em 118.62, os primeiros 90 metros estão impraticáveis. Descente a passador. Salvador, o TAN 3560 passou o Serra Vitor 366. Presidente, é portão 372-3560. Pare. Iniciar a redução para aproximação, vai seguir um Airbus 320 a uma milha para o 372 com 730 de ground speed. É, reduzindo para o 273. Fechado, está autorizado o pouso na 1-0. 3-5-6-0-7. 6-0-3, boa noite, acendo identificação, desça e mantenha o nível de voo 050, chegada a mar. Para 50, na chegada a mar, então, 3-6-0-3. Voo 273 já estabilizado? Acendo, baixado, travado, avistado. Bota o GPS do 1-0, agora chama a torre de controle em 118.62. 18.62, agora no 273. Portão número 2, autorizado, reporte táxi, TAN 3897. Portão táxi, TAN 3897. 2, Salvador, boa noite, agora no 273. 273, voa, número 2, na aproximação, meio ajuste padrão. Afirmo, agora no 273. solo ao 18, direito 119. Direito 119, 3560. Solo Salvador, muito boa noite, até 3560, Oliva Lascur. 3560, táxi em frente, Alfa Juliette, portão 8. Alfa Juliette para o 8, 3560. Armou 1273. Tô me movendo? 120 graus, fundo aí. Obrigado. Na mesa 93, o gol na mesa 01. O Uruguai é confirmando que era o chamou? Foi o gol na mesa 01, 93, puxa só na meta. Ok, coordenando com a equipe de solo, temos uma aeronave à sua cauda no momento. Assim que ela iniciar o táxi e liberar a retaguarda, você pode executar o puxa e informe táxi no mesa 01. 7, após a aeronave que está a cauda, vai efetuar o puxa, gol na mesa 01. Vai chamar para o táxi. Táxi 3897 POB de 131 Altena Galeão com 4 horas e 16 minutos. 7. Tem táxi autorizado para o ponto de espera da pista 10. Quando lá chame torre 118612 até 3897. Tem táxi até o ponto de espera da 10, quando lá torre 18612. 3897, obrigado.